Brian Hills, Land Gear down the locker. Afotando down. Traffic inside. Clear to land with runway 17 wind. 200 degrees, 08 knots. Okay, short this to clear to land runway 17. Complete final S Zulu, torre 118.6, bom pouso. 86, obrigado. Para decolagem. 3192, a linda qual separada? Afirmo, tá 3192. Alinhar e manter pista 28, tá 3192. 392, corrigindo autorizado, alinhar e decolar sem parada, vento 200 graus, 08 nós. Autorizado alinhar e decolar sem parada, pista 28, tá 3192. Corre Salvador, boa tarde, azul 4064, nacional, baixo travado. Azul 4064, tem uma aeronave no, na cabeceira 28, iniciando decolagem, guarde pista livre, informo os últimos 90 metros fechados, vento 200 graus, 08 nós. 4064. Alfa Tango Tango, underground at 44, leave first right and taxi to 8.5. Tarde, 3, 154, cruzo 180 para o 150 com a informação Romeu. 354, desse mantém o 050 na chegada à cara, guarde LS Zulu, pista 28, ajuste no 013, então 3154. Sente descendo para 50, 10 na 3, na cara então 3154. Do 4064, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso, o 4064. 3192, decolou as 45, chame controle, 119, decimal 35. Contato radar na decolagem, vigilância, sub mantém nível 330 no perfil da saída ROM. Confirme no perfil, mantém pro até 3000. Perfil, curva na esquerda agora no perfil da ROM, sem restrições. Curva, é, questão à direita, no perfil da ROM, sem restrições. 648. Externa 28. Contato radar na condição. Chame torre 118.6, bom pouso, gol 648. Isso aí também é grato. Azul batom 47, solas 4-6, livre na charge, chame solo 121, decimal 9. Livre na charge, 121, 9, azul 4064. boa tarde já. Pastor, travou, final 28. Romeu 48, boa tarde. Fomos últimos 90 metros fechados, vento 190 graus, 06 nós, autorizado pouso, pista 28. Ciente voo no 648, cadê? Ciente da restrição, livre pouso. Controle de Salvador, tá 392, possibilidade de voar direto Melim. Olá, Salvador, Max do Luyank. A aeronave chamou o controle, sensei o Max do Luyank, prossiga. Do Luyank, prossiga. Aguarde para voar direto Melim, aguarde então 392. Ciente. Então 3154 dessa via T2000, autorizado ILS Zulu na posição usando, então 3154. Ciente, descendo via até 2000, autorizado procedimento Zulu, então 3154, reportará estabilizado. Chame Recife agora na frequência 12.085, até 2545, solicite direto Melim ou Maceió. No momento, Recife não autorizou. Desculpa, poderia repetir a frequência 12? 12.685, a primária, alterna 125 decimal 45. 73192. 249, livre à esquerda, chame solo 121 decimal 9. 219, levando a esquerda agora, 648. Alô, Salvador, agora 648, livrando, não sei se coisa. Bom, no 648, táxi via Alfa Índia, portão número 3. Alfa Índia para o 3, agora 648. 3154, complete LS, torre 118.6. 18.6, obrigado, tenha bom dia. Bom dia. Torre Salvador, muito boa tarde, está 3154, estabilizado o localizador, procedimento Zulu. 3154, tráfego estático, seguiu aproximação, reporte trem de pouso para estar travado. Reporta na 3154. Luiz Camp Tango. Luiz prossiga. Vamos instrumento para Coimbrônia, antes para o Cita na Galera, está 4 a bordo para instrumento 4, pode entrar. Tenho 050 na chegada Cara e Guardia LS Zulu, pista 28, ajuste na 013, voo no 675. Tem descendo ao 050, chegada Iacari, LS Zulu da 28, ajuste no 013, no 3154. 3154, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus, 06 nós, os últimos 90 metros fechados. Gente, livre pouso na 28, está 3154. Momo, algo após DCT. Decola da 17, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 55111, coteja. Sistema autorizado para Erecine, nível 200, saída da Albo DCT. Decola da 17, curva esquerda, controle 1935, 55111. Whisky cotejamento correto. Para pushback acionamento, chame torre 19, decimal 6, bom voo. Vou chamar a torre para o táxi de função. Passar com a terra delta, delta 3, 9, 3, 5, 2. Coelho livre na delta, chamamos o aluno 219. Whisky entrando autorizado a acionar, reporte para o táxi. Pode ir, Santana, vai para a reporte para o táxi de função. 3193, prossiga. 3193, solicita autorização para o Galeão, nível 360. Saída prevista Gole, Eval Krat, aguarde cópia 3193. Convocan, 3154, ligou nossa escuta, boa tarde. Boa tarde, 3154, táxi via Alfa Índia, portão número 2. Alfa Índia para o 02, 3154. 7703, autorização para Brasília, ciente da Romeu, no 8. Gente, saída prevista Gole, transmissão ao fito, agora de cópia. Gole ao fito. Tiang Tango, confia em pátria. Tá na madeira, está 4 a bordo para o táxi. Autorizado táxi, é um farra, é forte para ingresso, bicho não sai. Júlio táxi, vou portar para ingresso na hora, só o curso que estava. Autorizado ingresso, aposta aliado pronto, cabeceira 17, uísque em campo. Livre ingresso na 7, vai aposta aliado pronto, uísque e lato d'água. sua vista, interceptando o localizador 1675. Torre 18-6, bom pouso. Até daqui a pouco. 3193, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-4. Saída Gole, Eval, Krat. Decola da 28, curva esquerda, controle 1-9, decimal 35, aciona 5505. Após decolagem, mantém proa até 3.000 pés. Coteja. Ô Salvador, desculpa, quem contestou a sua chamada foi o 6703, ok? 7703, o senhor então está pronto para a cópia? Afirmativo. 7703, autorizado Brasília, nível 340, via Upper Zulu 17. Saída Gole, transição ao Zito. Decola da 28, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5524. Após decolagem, mantém proa até 3.000 pés, coteja. Autorizado Brasília 340, Upper Zulu 17, Gole e Fita. Decola da 28, curva esquerda, 0935-5524, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés. 7703, cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Muito obrigado. Teste de repouso, 4.10.8. Afirmativo. 3193, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 14. Saída Gole, Eval, Krat. Decola da 28, curva esquerda, controle 119, decimal 35, aciona 5505. Após decolagem, mantém proa até 3.000 pés, coteja. O Santango mantém a posição estimada 1 minuto e meio para a decolagem. O Santango mantém a posição. Na 3. Comandante Salvador, boa tarde. Então, 3835, está cruzando 170 para 150. Informação é a Romeu. 3835, identifique, desça para 2000 na chegada, o ajuste no 0 no 3. 2000 via 10, 103. Delta, chamo solo 219, no 675. Decolou, 1-1, chame controle.